Faz barulho, Ceará! Tamo em casa, nego! Facção Central. A voz do periférico. A voz do periférico. Facção Central. A voz do periférico. A voz do periférico. Facção Central. A voz do periférico. A voz do periférico. Facção Central. A voz do periférico. A voz do periférico. Facção Central. A voz do periférico. A voz do periférico. A voz do periférico. Salve! É nóis! Eu quero ouvir Fortaleza! Na minha infância eu quis um cadinho, não tive nenhum soboy. Vira piloto de Fórmula 1, todo pivete a ser bombeiro. Eu tinha outro sonho, cada vigia da preserva recarregando o caixa eletrônico. Não tem inteligência e fraude, nenhuma empresa. É só pra pôr microcâmera pra gravar sua senha. Deixa a vítima surpresa, no telefone diz: seu saldo disponível é zero, perfeição no clone. Detonei a dona da joalheria com explosivo, fiquei 2 anos aguardando julgamento no distrito. Pra ver que não dá lucro, magnata viúvo chorando de Bugari, óculos escuros e não valeu. Perdeu os dentes no taco de beisebol, choque no pinto, matar por um banho de sol. Sem classe, torquido pelo bolo, poder da carceragem que vem tá de vida pra te matar. Na crocodilagem é raro, teu no treino e com sítio no bairro elegante. Terrâneo com foguete anti-tanque. No prêmio, o prêmio é ser mais um defunto apodrecido. É outro relatório na prancheta do peito. Não quero parente no IML atrás de mim, nem minha mãe no meu caixão e achando que foi melhor assim. Tô pendurando a carabina e a granada holandesa. Tirei meu carro da estrada da dor. 666 na estrada da dor. Eu quero ouvir. É só caixão descendo nas portas. Na estrada da dor. É só necrose a rota. Na estrada da dor. É só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor. É só necrose a rota. Refortaleza, ninguém mete o B.O. se regenera com lucro. Termina com PM vigiando no muro. O ciclo vicioso corrói sua alma. E quanto mais dinheiro entra, mais eu compro arma. Sempre pensando na planta, no plano seguinte. Se a porta do cofre cair no maçarico ou na dinamite, a banca quer pro baile no peão do sábado. Virou uma caixa de sapato de santinhos guardados. Devia ser exemplo, papelão do crachão preto. Trator te levando pra cova de qualquer jeito. Vai. Mas é pra gente pensar na nossa vez, é diferente. Eu vou entrar, matar o gerente e sair livremente. Limita Michael J. Fox, no De Volta pro Futuro. Voltar no tempo e evitar muita dor e luto. Campo minado de ato covarde. Outro paraplégico por um par de Nike. No passado baralho, banco imobiliário. Hoje é recurso pra segunda instância no judiciário. Na rua não quer ser a mão de obra barata. Pra no X ser a mão que faz bola de graça. Quer que adianta o seu fuzil? Relógio de platina. Se nem por milagre chega 25 de vida. Mesmo rico pedindo punhal cravado na cabeça. Eu vou pro desvio da estrada da dor. 666 na estrada da dor. Eu quero ouvir. É só caixão descendo nas portas. Na estrada da dor. É só necrópsia a rota. Na estrada da dor. Daquele jeito. É só caixão descendo nas portas. Na estrada da dor. É só necrópsia rota. Sangue de uma morte. Vale seu Honda Civic equipado na garagem do seu advogado. Dinheiro de crime é maldito, fruto de desgraça. Tem com a cara do diabo na marca d'água. Que porra de quadrilha? Chamando lado a lado, o seu parceiro no tático, com o dedo apontado. Sua coroa no ponto sozinha. Sozinha, pedindo carona pro motorista pra te fazer visita quando seu corpo tiver se decompondo. Não espera, se quer um cu, te cobrindo com jornal. E vou correndo dar os pêsames pra sua viúva, pra chavecar. Na bombeta morto, não usa blusa. Ritmos tank, mede som, 32 tiros, todas facadão. Rabo pega sempre a ser seu amigo, mas na UTI insultado, cadê sua grande? E nem a puta que falou te amo, não vai doar sangue. O jogo é caro, sanguinário, objetivo. Objetivo, o sucessado de um patrão, número no presídio. A única coisa que falou é nossa liberdade. Não deixa pra ver, tomando facada atrás das grades. Não tem preço, minhas crianças brincando na praça. Por mais humilde que seja, poder voltar pra sua casa. O crime é extravasador. 666 é um filme de terror dirigido pelo capeta. Extravasador, eu quero ouvir. É só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota. Na estrada da dor, na estrada da dor, é só caixão descendo nas cordas. Na estrada da dor, é só necrópsia, rota. Sangue vítima morta. Tamo junto. Valeu, Fortaleza. Ó que firmeza. Ó que firmeza. Vocês vieram. Vocês vieram. Vocês vieram. Ó que da hora. Faz tempo que a gente não canta assim pra um público tão... com energia tão boa. Da hora mesmo, Fortaleza. Da hora mesmo. Já faz uma cota que nós não cola, tá ligado? E essa próxima música que nós vamos fazer, ela foi pensada em cada um de vocês. Ela foi feita pra cada um de vocês. Pode acreditar. Porque essa daqui...